099, veículos 14, controle 119, decimal 8. Controle vai ser 198, obrigado, boa noite, Salvador. Ou 1099. Boa. Boa, é o 1866. 1866, boa. Check trem, livre pouso na 10, Vantagino 40 graus com 99. Ok, livre pouso, baixar travado. Obrigado, meu bem. No 866 no solo aos 21, livre direita 121, decimal 1. Salvador, boa noite, 5219, como número 2 no ponto de espera. 5219, mandei o motor de espera em avanço. Boa noite, 971, ponto de espera pronto. Autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, gol no 971, no vento Dino 40 graus com 10 nós. Alinhar e decolar no 0, 971. Cinco, dois, um, nove, livre decolagem da 10, Santa Juno, 30 graus com 11 nós. Iniciando, 5219. Tipo 219, decolou 35, controle 119, decimal 8. 12198, grato, boa noite. Salvador, boa noite. Tá 3854, sinal funcionou zero. Visual baixado e travado. Tá 3858, cheque. Tem livre pouso na 10, venta de 30 graus com 8 nós. Livre pouso, sono zero, tá 3858. Então, 3858 no solo 51, livre à direita, 121, decimal 1. Direita, estamos falando 21, decimal 1, está 3858. Torre, boa noite. Ocean é 6310, final da 10, passando zero, baixado e travado. Ocean é 6310, contato Cisão, livre pouso na 10. Vento 110 graus com 8 nós. Livre pouso 5 com 8, Ocean é 6310. 130 com 8, altímetro marca 1017. 130 com 8, 1017, obrigado. Salvador, o Gol 0096, 3 milhas para Índia Serra. No 096, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Para cheque, altímetro marca 1017, venta de 130 graus e 8 nós. Cheque, aguardando a pista livre. Ocean é 6310, no solo 07, livre à direita 121, decimal 1. Direita 211, 6310, obrigado. No 096, cheque trem, livre pouso 90, vento de 140 graus com 8 nós. Muito bem, então baixado travado, livre pouso 90, gol 096. 190, nós meio. Bono 0 nas meia no sala 1, na livre à direita, 1, 2, 1, decimal 1.